hitzada, é a mega que fala. Mega hitzada, respeita a porra. É mega hitzada, ladrão, respeita nós. Naquele pique Godzilla Records. Que isso, porra?